Onde é que está o meu ouro? Eu sigo sonhando com o topo. Eu sigo sonhando. Manda essas beats e traz meu ouro. Vem, onde é que está o meu ouro? Eu sigo sonhando com o topo. Manda essas beats e traz meu ouro. Foda-se, eu tô no jogo e é pra ganhar. Cada qual faz seu corre, corre. O meu só importa chegar. De inspiração, se sirva ou não sirva, tente de novo. Onde tá suas apostas? Retorne das casas do jogo, ei. Passa a cena, tem os carregando o lote. Pique tráfico humano, disse em sua vida já cobre, cobre. Esse é o ano, tomando de assalto a mil. Não importa o CEP, cidade, lugar é o Brasil. Tem que ser fio. O que nos tira o sono não é pesadelo, pesadelo. Muito menos medo do escuro. Escuro, mano, vai vendo. Ó, trabalhar sem dormir, sem dormir. Virando noites vazias, vazias. Melhor do que dormir sem saber se acordar no outro dia. Uh-huh. As precauções, precauções não acaba com a luta, e a luta. O seu sistema não cobre sua multa, suas multas. Dinheiro vai que nem água escuta. Hey tio, cê ainda se apaixona por puta. Ei, tirando do 12, quem já tá com 12? Essa é a meta, eu não vim pra salvar. Eu não vim. Acredite, era um milagre, agora o diabo toma o lugar. Plataforma, tem vários que pula, mas infelizmente não é pra se salvar. Plataforma, vários que pula, mas infelizmente Deus fechou os próprios olhos, deixando a terra os humanos tomar. Deus fechou os próprios olhos, deixando a terra os humanos tomar. Deus, os próprios olhos, fechando. E plataforma, vários. Peso nas costas de quem já sofreu. Não tente tirar a vantagem de quem já perdeu. Não tente, não tente, não, não tente, mano. Tira a vantagem de quem já perdeu. Não, não, tente, não. Tira vantagem, ó. Onde é que está o meu ouro? Eu sigo sonhando com o topo. Sigo sonhando. Manda essas beats e traz meu ouro. Vem, onde é que está o meu ouro? Cadê meu ouro? Eu sigo sonhando com o topo. Manda essas beats e traz meu ouro. Manda, manda, manda, manda. Essas beats, beats. Trazem meu ouro. Oh. Ei, nego. Ei, nego. Agora, ei. Manda, manda. Sigo sonhando com o topo. Sigo sonhando com o topo, mano. Ei, sigo, mano. Sigo sonhando com o topo, mano. Skrr, skrr. Sigo sonhando com o topo.